4234, decolou 09, controle 1 no manual decimal 35. P5, boa noite. Salvador, boa noite. 4234, Cuca. Azul 4234, contato razão na decolagem. Do farol nível 370 na saída. Puca, transição Caju. Puca, Caju, 370. Salvador, voo 1567, pushback acionamento, portão 10. Voo 1567, no 10, coordenando com a equipe de solo. Assim que o Boeing liberar a retaguarda, está autorizado para um ataque. Assim que o traço da companhia liberar a retaguarda, está autorizado, reposto para o ataque do 1567. Só para informar para o senhor que não é o da companhia, é o da Condor. Ah, tá ok, estou vendo outro. Então tá bom, obrigado. Confirmando, é 184 Campinas, qual é a autonomia? Gente, Golo 601, está autorizado, parte 1, Índia, Alfa, ponto de espera 10, chama a torre. 11862, altímetro 0 no 2. Condor 077, request taxi. Condor 077, just confirm how many souls on board. Stand by, taxi, Condor 077. Condor 077, we have 240 passengers and 9 crew members. Okay, 240. Correct. Decimal 25, alterna. 125, decimal 1. 4325, 125, 1, obrigado, boa noite. Bom voo. 31012. Condor 077, hit via apron 1, India, Alpha and Bravo holding point runway 10, Condor 077. Completa a final do procedimento, chama agora a torre 118, decimal 62. Condor 077, the ground. Condor 077, go ahead. Just confirming, sir, is 4 crew members. Correction, 9. Yes, 9 crew member, that's correct, Condor 07, sir. Roger, sir. Pouso 3894, vento 1120 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pistão 0, 3894. 16, decola da 10, primeira curva direita, na Dael, Leda Bridge. Controle em 11935, transponder 5410. 360, ok. Conforme instruções do Centro Recife, restrito agora nível de voo 270 e da presente voo Romeu Fox 018, cotejo. Isso, eu só vou manter o 270 e já voando Romeu Fox 018-4234. Chama agora o Centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 25.45, uma boa noite. Bom voo. 01, após a aeronave na final, ali mantém, cabeceira no zero. Após a aeronave na final, ali mantém, cabeceira no zero, na meia zero. Tá 3603, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 012. Como Salvador, voo no 567 para o táxi PLB 168. Autonomia de 3 horas e 40, alternando Campinas. Bom, no 567, está autorizado, parte 1, Índia, Alfa. Alfa de espera, zona 0, chama Torre, 1862, altímetro 1012. Centro de Pátio, de táxi de Apátio, Índia e Alfa, quando espera, chama Torre, 1862, decimal 6, com 1012, no altímetro 1567. Chamaram 6259, Alfa. Pode matar. Estão em posterior feedback. Ah, tá bom, eu estou observando aqui um Condor e o Gol está atrás dele, é isso? Afirmativo, o Condor já livrou. Agora a gente está vendo o Gol taxiando no pátio. Tá ótimo, obrigado. Salvador, boa noite. Está 3894, Alfa reporta antes, taxi Juliette. Alfa reporta antes, taxi Juliette. 1, autorizado a colapso, turno 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0, 9. Autorizado a decolar, turno 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0, 9. Level tower, 1, 2, 0, 7, 7, holding point, runway 1, 0, ready to depart. 1, 0, 7, 7, clear line up and maintain, runway 0. 1, 0, 7, 7, clear line up and wait, runway 1, 0, 1, 0, 7, 7. Boa noite, Monte Ponte, para o 57, Corno 601, decolagem 21, controle 119, decimal 35. 119, 35, Corno 601. 120, 77, wind 120 degrees, 109, clear to take off, runway 10. Clear to take off, runway 10, 10071. Controle Salvador, boa noite, Gol no 601, no cruzador 2500. Gol no 601, no contato radar na decolagem, subo para o nível 360. A 360, Gol no 601. Gono 567, Alim mantém, cabeceira no zero. Alim mantém, não no zero, Gono 567. Mas 40, Guarulhos autorizado, 360, via Pertolu 21. Decola da 110, primeira curva direita na saída Arbor, Elefa, Sagar. Controle em 11935, transponder 5416. Está correto, chama para o Chibeca Sinan. 477, Tuca, departa, acorda, fazer nada, você manda. Taxo Chaner 6259, POB 125, Alterna Galeão, 3 horas e 50. 59, taxa direita, Índia Alfa, Pontifera Gama 0, Torre 1 no 8, meia dúzia, altímetro no 0 no 2. 18.12 ponto espera, obrigado, até a volta. Certo. 120 graus, 089, autorizado a colapso no zero. Decolagem, pistão no zero, voo 1.12.67. Portão de número 3, é o Rom, 273. Rom 273, no portão de número 3. Autorizado, chama ataque. Chama lá. Um 3897 Guarulhos, 340 autorizado no via Upper Zulu 44. Decola da 10, primeira curva à direita, Andael Leda Eudes, controle 1935, transponder 5165. Controle 19-35, gol no 567. Leda Eudes, 1935, controle 5165, transponder. 3897 está correto, chama para fugir também. Vai rebotar, 3897. De ascensão nível 360, saída Arbor, voo 1567. Tá 3603, autorizada final do procedimento ILF Expedition no 0, desça para 2 no pé, altímetro no 0 no 2, reposta estabilizada. Autorizado para 2 no M259, decolou de 28, controle 119, decimal 35. 1935, 6259. Controle Salvador, boa tarde. Boa noite, Xané 6259. Xané 6259, boa noite, contato radar na decolagem. Subo para o nível 360 na saída da EL, após Leda Direto Wilde. Ok, Dael, após Leda, direto eu, 6259. Gol no 601, chama agora o centro Recife. 1233, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Gol no 601, controle. Poderia confirmar a percepção no 601? Chama agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Bora 3325, 125, 1, faz Recife, ao gol, no 601, boa. Boa. Ao portão do 940. Portão número 2. 02, sim. O 94 é o número 1 para iniciar no setor assim que o Boeing da companhia livrar a retaguarda autoriza. Salvador 1273, a boa contato. Está com 190 no POV, eu estou no território aqui, está terminando o campo. 3, taxa direita, Índia, alvo, ponte de espera da 90, torre, 1862, altímetro 10, 12. Índia, alfa, no ponte de espera, 1287. Coordena a equipe de solo, assim que o Boeing da companhia livre retaguarda, autorizado, chama ataque. Tem, após o Boeing autorizado, está no ataque do 9-4-0. So 077, contact now, receive center 125, decimal 45, it's enable 126, decimal 85. Contact 077, 125, decimal 45, if I'm able, 126, decimal 85. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Autorizada, vem ainda colapso, estou no 0, vem 110 graus, 109. Chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. O TAN 3603 continua a aproximação. A aeronave iniciou e foi onde está ali. Gol 1567, chama agora o centro Recife, 126, decimal 0. Recife 1260, gol 1567, alterna. Nesse setor só 126, decimal 0. Entendi, é igual alternado nesse setor? Não tem. Tá ok, obrigado. Para o caso de gol 9940, 1, 7, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Pode confirmar o POB alternativa? Continua no 76 a bordo, alternando o galeão. Sim, está autorizado, direita, Índia, Alfa. Quanto espera o 10 torre, 1862, altímetro 10 no 2. 0202, direita, Índia, Alfa, 0202, bordo 940. Boa noite. Contato radar na decolagem, supra nível 360 na saída da EL, após lida direto brilho. Nael Leda Prince 360. Boa noite, após a aeronave na final, autorizada a Lema, teve a finalização. Boa Puxa, na M259, chama agora o centro Recife, 133.25, alterna, 125.1. 3325 e 251, tenha uma boa noite, obrigado. Bom voo. M603, solo os 37 direita, solo 1209. Solo 209, boa. Solo Salvador, boa noite. O seu 3603. Seu 3603, Alfa Juliette com 07. Alfa Juliette com 07. Alfa Juliette 07.